0 graus, Kona 2 Massa, pronto. 3D5. Recife agora, 13325. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Solo 45, direita no 21, 19. Direita 219, muito obrigado, Gono, 260. Bom dia, de nada. Autorizado, processamento chama táxi, 13. 19980. Controle Salvador, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Controle Salvador, transponder padrão 0106 com a intenção de manter o setor nordeste afastado no máximo 10 milhas na sua escuta permanente. Sente, Guardião 06. Zero decolou 47, controle 1198. 198, 6140. Controle, bom dia, Oxalé 6140. Oxalé 6140, contato radar, sua para nível 250, saída Puca, Aracaju. 250, Puca, Aracaju, pode voar Jamo 6140? 6140, Jamo, autorizado. Pesado, Jamo. Estabilizado no ILS visual com a pista 5403. 35403, chame torre 718-95. 718-95, obrigado. Temos GS Terra, desço para 2 mil pés, autorizado ILS, reposto estabilizado. Ajuste em Salvador 9092. Torre Salvador, bom dia, 35403, estabilizado visual com a pista. 5403, pouso autorizado no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 3, 9. Eu posso autorizar não na 05403. Sim. Paulo Salvador 5595, acionou o 102 da Barra. Quanto que eu estou na minha terra, Salvador, pronto para o táxi. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 10895, altímetro marca 1012. O Gol 1260 vai ser de passagem ao tráfego da trip que está saindo do pátio 3, ok? Após ingresso a Juliette, pro 08. Vai, o tráfego visual sai de passagem e depois segue pro 08, Gol 1260. Livre LS, aporte contabilizado. 38, chega da Mari, desça para nível 050. 5595, após tráfego da curta linha, mantém. Fala 5-1, direito 1-2, 1-2, 5-9. Direito 2-1, 9-5-4-0-3. Salvador, bom dia, 3-5-4-0-3, de Francisco. 5403, prossegue Alfa Kilo, Pátio 3, a posição é a 03 no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 03, posição 03. Chame Recife no 2085. O 6140, chama na Recife no 2085. Bom dia. Controle Salvador, cordial. Bom dia, TIP 5595. TIP 5595, contato radar, sua para nível 140, saída Coral. 7140 na Coral, 5595. Mano, Papa Tango, Bravo, Kilo Whisky. Bravo, Kilo Whisky, mantenha 5 condições visuais. Reporte para IP. Tango Juliette Serra, chame Torre 118, decimal 95. 18, 95, muito obrigado, bom dia. É do bom povo. Salvador, muito bom dia, Papá do Rio Grande do Sul. Estamos na Tierra, vai circular o 17? Bom dia, boa. Passo externo, autorizado base pela direita para o 17. Estacionamento prossegue no 7017. Confirma o tráfego? Grande Juliette Serra, para estacionamento, prossegue para o 97. Ah, sim. Classificado 57. Vai dar para a base, pela direita da 97, está aqui para cá. Para 050, 730 da Gol. Gol 738, desço para 2000 pés, ajuste no 012, livre LS, reporte estabilizado. Estabilizado, 2000 com 1012, 730. Juliette Serra, posto autorizado no 7, vento 08, 0 graus, 159. Ativo, posto autorizado no 3198, chega da mar e dessa via para 2000 pés, ajuste na 012. 2000 pés, 12, aqui eu tenho 3198. Autorizado, backtrack, bate 4. Romeu Índia November Alpha, mantenha as condições visuais via corredores, 1.800 pés, ajuste na 012, reporte para IP. Final e mais travado. Está 3 da Gol. 1738, torre 118.95. Oi, bom dia, Gol. 1738, estabilizado. 1738, bom dia. Continua a aproximação. Guarda autorização de voo. 1738. 738, polo autorizado na Serra, vento 090 graus, 149. Teve pouso igual no 738. Salvador, o voo no 260, precisa nossa autorização Recife. Gol no 260 para Recife, nível 390, está autorizado. Decola da 10, com propensão da saída Fuca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5132 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Sebastião, autorizado Recife, nível 390, decola da 10 com a curva esquerda, no perfil da Fuca, Aracaju. 532 no transponder, 198 controle, o voo 1260. Todas as mais corretas, você vai falar para o próprio puxo. Passará para o puxo, o voo 1260. Confirma? Confirma suas intenções de voo, November Yankee Mike. Controle Salvador, Bravo que Luiz, que visual com campo. Bravo que Luiz, que chame torre, 198, decimal 95. 1895, pode pegar. Torre Salvador, Papa Tango, Bravo que Luiz, que na prova da rotatória, visual com campo. Gente, Bravo que Luiz, que ingressa na final da 17. Agora no na capital da 17, o Bravo Feliz. Intenções de voo. 319, grato. Calma, mil pés, decolada 97 na Xé, após decolagem curva direita. 0167 no transponder, 119.8 controle. Dois a bordo, confere. Para acionamento de táxi, torre 118.95, altímetro marca 1012. Salvador, bom dia, voo no 732, celebrando a pescoça. Voo no 738, prossegue via Alfa Juliette pro 5. Alfa Juliette 5, voo no 732. Personagem, chama a tarde. autorizado ao 97. Bravo de Luiz, que pouso autorizado no 7, vento 090 graus, 149. Tem um retorno para o Bravo de Luiz. November Yank Mike, livre táxi, chão para ingresso. Papatango, November, Yankee, Mike, na escuta? Na escuta, November, Mike. Já iniciou o táxi? Iniciando agora. Tem condições de aguardar, então? Tem tráfego na curta final, Bravo Pro Luiz, que vai ingressar no pátio 4. Afirmativo. Tango, tango, prossiga. Dado, vou alocar meu pés, decola da 17 no axé, após decolagem direita, 0136 no transponder, 119.8 controle. Na metade, 118.95, altímetro marca 1012. Primo tráfego? Personagem, chama táxi. November Yankee Mike, 5 Bravo Tilo Luiz que ingressar, autorizado o táxi, chama para ingresso. Change, Bravo Tilo Luiz. Controle Salvador, o Índia November Alpha, mantendo para 10 e 40. Reporte na rotatória ou visual com campo, Índia November Alpha. Reporte na rotatória ou visual com campo, Índia November Alpha. Trip 5595, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudeste de Salvador. Mantenha 140, chame Léo, 120, décima 1. Berenque Mar, autorizado ingresso no 7, chama leve pronto. Mike, copiou? Afirmativo, confirma o tráfego, chamou? 3198, chame Torre, 118.95. Controle Salvador, Índia November Alpha, visual com campo. Papa Romeo, Índia November Alpha, chame Torre, 118.95. Torre, 1895, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, Índia November Alpha, próximo da rotatória, tá visual com campo. Ciente de November Alpha, ingressa na final do 17. Ingressa na final do 17, o Índia November Alpha. Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte para o Itapuã, para a descida. Posicionizado no zero, vento 1 a 00 graus, 159. Ele pôs, comecei na Delta, 319. Autorizado, ingresso ao 17. Tem condições de alinhar e decolar ao 17? Afirmativo, só para uma informação que eu tenho um trapo agora na final da 17, o senhor tem condições de. A minha intenção é que o senhor alinhe e já decole. Afirmativo, pode ser da cabeceira. Sente. Sente. Alfa, Tango, Tango, ao alinhar, decolagem autorizado no 7, vento 1, 00 graus, 159. Final de 3 milhas, dá 1,97, o Índia November Alfa. Sim, Índia November Alfa, aguarda a pista livre. Aguardo, Índia November Alfa. 3198, solo 1,7, direito 1,21, décimo 9. 2,19. November Alfa, livre pouso no 7, vento 1, 00 graus, 159. Livre pouso, pista no 7, o Índia November Alfa. Jet, o Jet é o 04. Alfa Tango Tango, decolou o 18, controle 1998. 198, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. papapá, Alfa Tango Tango, mantenha as condições visuais, corredor Axé, reporte passando para outra barra. Mil pés, corredor Axé, intenções é fazer uns três toques aqui, né, em Salvador, por gentileza. Confirma com as intenções. Intenções é efetuar uns três toques arremetida em Salvador mesmo, na 17. Copiado, Alfa Tango. Então, para toque arremetida na 17, o órgão responsável é a torre. Chame a torre em 1895, Alfa Tango. 1895, graças. Torre Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Tango Tango, curva direita, cruza final da 1-0. Pana direita. Porta dá na final da 1-0. Tio, não vejo muito mais. Autorizado ingresso, manhada e pronto. Liberal, pessoal, 2-0, autorizado backtrack, parte 4. Michael com a Delta, descida 500 pés, ajuste 9012. Descida aqui, papapá, Michael com a Delta. Repete. Trip 5367, prossiga. Confirme a autorização da sua presença. Afirmo. Pronto, cota? Pronto, cota, João Pessoa. Autorizado para João Pessoa, 190 ao nível, decola da 10, sai da Pucajama direto. Após decolagem, curva esquerda. 5143 é o código transponder, 119.8 é a frequência do controle. 190, Salvador, 190, João Pessoa, sai na Puca, curva esquerda, Jamo, após direto. 5143 transponder, 119.8 controle. Contagiamento correto, me chama quando pronto para push no 3. Para quando pronto, está no remoto na 06. Direto, prova Delta. Tá no solo, 1219 na Lima. Mike com a Delta, torre, 118.95. Aqui eu tenho um tráfego agora, farol de Itapuã, 500 pés, vou esperar aquele livre litoral para o senhor decolar. Mike Eco Delta, agora papapá, 500 pés, para ingresso, pista 1-0. Mike Eco Delta abandona a linha do litoral, prossegue cruzar a final da 1-0. Abandonando a linha do litoral, e prosseguindo para cruzar a final da 1-0, para apontar para o cruzamento. Papapá, Mike Eco Delta. Alfa Tango Tango, tô com a MT-1, 2, 3. Deitado, curva esquerda. Vai manter a do vento da 1-0. Esquerda, manter perto do vento da 1-0. Eu pedi o senhor manter 1 mil pés na do vento da 1-0. Positivo, 1 mil. Salve, Salvador. Muito bom dia. Eu vou no 777. Dona 777, muito bom dia, prossiga. Tatiente da Lima, solicita autorização Porto Seguro. Dona 777 para Porto Seguro, está autorizado, decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, linha da direto Porto Seguro. Após decolagem curva à direita, aciona 51 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Eu. Alongar do vento, batendo no mil. No meu pé, cena do vento 10, vai alongar a cena do vento. Positivo, então. Peça um circuito, agora para o cruzamento a 10. É sobremodulado, mas já virou, tá copiou? Copiado. Vai no circuito, agora cruzando o extra 10. Gente, estamos de 500 pés, confirmando. Confirmando, 500 pés, já girando base, baixando trabalho. Alfa Tango Tango, só para mil pés. Mil pés, Alfa Tango Tango. November Yankee Mike, decolador 24, controle 1998. 1998, November Yankee Mike. Mike Ecudel, autorizado pouso CAP 097, vento 090 graus, 149. Está ciente do tráfego, agora no meu peço? Afirmativo, ciente, já gerando base, baixada travada, na segunda da 17. Responder 119, 8 é a frequência do controle. Olha, pá. Passarando o farol da barra, o November Yankee Mike. Corrigindo, vai cursar 0260, me chama quando pro táxi, bravo Delta. Só no voo no 260, 2008 para puxa, estacionamento. Juliette, bravo Delta, confirma sua posição. Voo no 260, autorizado, puxa, estacionamento, chama táxi. Será para o táxi. No base da 10, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, autorizado toque remetido 10, vento 100 graus, 159. Teve toque remetido na 10, Alfa Tango Tango. O back Echo Delta na curta da 17, baixar pra lá. Sente, 100 com 15, pouso parado, cabeceira 17. Pouso parado, cabeceira 17, vai Echo Delta. Diego Delta, solo 28, direita, parte 4. Solo Gol 1260 para o táxi 189, nosso CV, nosso autonomia 3 horas e 5 minutos, alternamos Natal. No 260, livre táxi, pátio Índia Alfa, fonte de espera 1895, mole 12, boa versa. Pátio Índia Alfa, fonte de espera 1895, boa no 260. Lima, restrito 150. Oceano é minha 255, aciona identificação, autorizado, chega na mar e desce para a linha de voo 050. Socorro, é o 3050, é possível coordenar o ILS Whitney? Oceano é 6255, sente, após o ICAP, vou encerrar a vida 3066. Sente, eu vou. Vai girar a base da 10 Alfa Tango Tango. Para girar a base da 10 Alfa Tango Tango. Livre girar a base, é, torque remetida, pistão 10, 1 centena, 149, mais travado? Baixar até a vaso, livre torque remetida, 10 Alfa Tango Tango. É o voo 1260, por enquanto pode esperar da 190 pronto. Até o ponto de espera. Porteira pode esperar 1260. Alinhar e manter o gol no 260. Alinhar e manter o gol no 260. Que Alfa Tango Tango? Tocou e remeteu os 3-1, curva esquerda, perna no vento, pistão no zero, chame pronto para girar a base. O tio, solicita a perna no vento, 1-0, pouso final, ou confirmando, 1-7, pouso na 1-7 final. Autorizado, ingresso, perna no vento, pistão no 7, chame pronto para girar a base. O tio. Para vir a base da 1-7, o Alfa Tango Tango. Livre pouso, 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, pistão 1-7, Alfa Tango Tango. Gol no 2-6-0, autorizado, decolar, 1-0, 1-4-9. Livre decolar, dá 1-0, gol, 1-2-6-0. São 1-4-2-0-7. Quatro. Tango Lima Zulu Tango, autorizado de chegada à mar e desça para nível de voo 050. 4082, autorizado de chegada à mar e Foi na proa de Itapes, desça para nível de voo 160. Salvador Rio, 340, piso no 10, pista no 0, curva direita da El, linda pitch, controle, 119, décima 8, 5134, transponder. Autorizado, nível 340 para Rio, via peso do 10, levar da pista no 0 da El, linda pitch, 198, controle, transponder 5154, 04207. Azul para posicionamento autorizado, chama táxi. Autorizado, deixa o posicionamento do 4207. O solo 34 liberou a direita para os hangares. Boa, bom dia. 260, decolou os 34, chama o controle. Ouvi o controle 198. Afirmo. Obrigado. 367 no pátio 3 autorizado, chama táxi. 1260, contato radar, saída Puca, sub e mantém a nível de voo 390. Puca 390, voo 1260. Azul 4082, gente, está sendo ultrapassado a aeronave Bravo Eco 9 Tango, cruzando 140 em descida. Com a torre, o meu é Golf 1012, confirmando a curva, curva direita. Salvador, está 3895, autorização para Guarulhos. 3895, avalia a cópia 1012. Guardando a cópia, confirme. Aguarde a cópia 1012. Obrigado, espera a presença, senhor Tato. Dael. Obrigado. Está autorizado? Oxené 6255, autorizado o procedimento, após estabilizar. Passará, obrigado. Salvador, aprendeu Lima do Lutango, WhatsApp? Lima do Lutango, negativo. Mantenha a descida chegada. Mantenha a descida chegada. 3 horas e 57, até a saída do Pátio 5367, até a saída do Pátio 3. para o Taxi Azul 4207, informa Campinas, comando Bernardo, autonomia 0405109, a bordo. Direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Autorizado, Taxi, ponto de espera 10, torre 8, decimal 95, Azul 4207, bom dia. 5367, segue o Azul, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Segue o Azul, ponto de espera 1285. Alô, Salvador, Mojanta 3191, Centro da Lima, para a cópia Galeão. 3191, na Guarda Costa, 1012. Aguarda. Alô, 1. Weber. Alô. Salvador, Ground, bom dia. America 238. Go ahead, America. Yes, sir. No, no joy on clearance 1211, America. Confirm your estimate time to depart, American. We expect to push you off another 10 minutes at 13500. Estimate time to depart at 1350. That's correct. Another 10 minutes, another 10 minutes for pushback for American 238. 895, obrigado. That's affirmative, American 238 to Miami. Cruza. Cruzando 80 agora. Oi, Salvador, muito bom dia, boa tarde, Xener 6255, fui LS. O Xener 6255, chame em final normal, ponto trem baixo travado. Você travou, 6255. Estado pouso, 100 graus, 149. Autorizado, 6255. Salvador, bom dia, Azul 4207, passo para Delta 0, pronto. Azul 4207, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera no 0, Azul 4207. Descida 2000, na 0, no 2, autorizado LF, Azul 4082. 7, Azul 4207. 7, Azul 4207. Romeu Golf, mantenha posição alinhado, cabeceira no 7. E acusa avistando tráfego da Oceaner, tipo Airbus 319 na curta final da 10. Oceaner 6225, confirma autorizado pouso, 100 graus, 159. 255 autorizado, obrigado. Feedback acionamento. Autorizado, chama táxi. Reportarão, 777. Já 06, prossiga. Negativo. Aguarde autorização para decolagem, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Lima, Zulu Tango, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.2. 3.000 no 0.2, tá? Para Romeu Golf. Fica atento à esteira de turbulência do Airbus 319 e decole a critério com vento de 1,00 graus, 1,5 nós. Azul 4207, autorizado a alinhar e manter. Animação 1,00, azul 4207. Oceaner 6255 no solo aos 44, libere a direita, solo 121 decimal 9. 219, boa. Salvador, boa tarde, SNR 6255, livrou na sua escuta. 6255 via Alfa, chamando essa Juliette. Alfa, antes da Juliette. Mega 980, ground. Trip 5367, mantém o ponto de espera, pistão no zero.